Pancadão de Desafio. O som que faz você tremer. A máquina de fazer o regueiro dançar. sei que agora é mais difícil do que aceitar. Você foi meu grande amor e eu tenho que tentar. Vou curtindo esse som pra me convencer. Vou te dar mais uma chance pra me entender. Fazendo a diferença no reggae. Você está curtindo o GD Sol. Eres mi vida, quiero agradecer por tu venida. Trancadão Gederson. Você está curtindo Gederson. Gederson. CD volume 19. Pancadão Gederson. A sequência número 1. Se encontrar depois, uma picadinha só nós dois. Você está curtindo GD Som, CD volume 19. Gilar dos CDs, a máquina de fazer o regueiro dançar. O que é sucesso? O que é sucesso? Toca no Pancadão GD Som. Me chamam de proibido, porque eu vici o rabo. Combinação perfeita.

Pancadão de Gedeção, Gedeção, Gedeção, Gedeção, Gedeção, Gedeção. Você está com o Pancadão Gedeção no comando de Frank DJ. 19. Sarro pra caralho, sarro. Você está curtindo GD São, CD volume 19. Você está na baile, você está com o pancadão GD São. Sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Se hoje não passa, vou te arrasar pro motel. E quando chega lá, vou te levar pro céu. Te levar pro céu, te levar pro céu. Relaxa, novinha, menina, tu que, menina, tu que, menina. Sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas. Gilar CDs, a máquina de fazer o regueiro dançar. O que é sucesso, joga no pancadão Gerençol, no comando de Frank DJ. Carro pra caralho, pras novinhas do trabalho. Sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Se hoje não passa, vou te arrasar pro motel. E quando chega lá, vou te levar pro céu. Te levar pro céu, te levar pro céu. Relaxa, novinha, menina, tu que, menina, tu que, menina, tu que, menina. Sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Sarro pra caralho, sarro pras novinhas do trabalho. Que sarro pra caralho, sarro pras novinhas. Você está curtindo GD Sol, subindo volume 19.

Sol.